Batango Bravo, XA Foxtrot, 3A decolagem de imediato, vento 220 graus com 11 nós. Vai iniciar o Bravo XA Fox. Após posição clara e voe na posição servidor 363 para final do procedimento RNAV, pista 28. Após cara e voa servidor 363, 3196. 5 milhas, 4106 da Azul, baixar travado. Continua a aproximação, aguardando instruções. Guarda. Bom dia, bom 260, livrando na 640. Bom 260, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette para 05, 260. Mantém cabeceira no 7. O pista 10, vento 230 graus com 12 nós. Teve pouso na 28 azul, 4106. Velocidade de aproximação está 3196. Alfa Vitor Juliette, pronto, cópia. Alfa Vitor Juliette, autorizado Salvador Itaberaba, nível 045, decola da pista 17 com curva direita, corredor axé, restrito 1000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. Frequência do controle 119.35, transponder 5466, Papatango Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, correto no pátio da Bata, com dois a bordo para acionamento táxi e decolagem, torre 118.62, bom voo. De imediato. Vento 220 graus com 12 nós, Alfa Tango Serra. Via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, azul 406. Bravo XA Foxtrot, chame agora o controle 109.35, mantendo a proa de buraquinho. 1935, até a graça, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Bravo XA Fox. Bravo XA Fox, visível no corredor forte, no meu pé, reporte para o retorno. No meu pé, no forte, reporte o retorno, Bravo XA Fox. Corre Salvador, bom dia, outra 3196, final, baixa travada. Então, 3196, tráfego avistado, ajuste no zero no meio agora, informa os últimos 90 metros da pista 28 fechados devido a obras. Homens e máquinas dentro da área restrita. Livre pouso, pista 28, vento 230 graus, cono 0 nós. Livre pouso, pista 28, ciente dos outros 90 metros. Tá, 3196. Alfa Tango Serra, decola de Salvador 53, controle 109.35, bom voo. Daqui a pouco. Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 125.45, secundária 2085, muito obrigado. 3P5.90. Encerra, decolando a escota, está acionado 5454. Tempo 11 da Alfa e chama o solo em 121.9. Esquerda, mantendo da Alfa 219, 319. Acione o código transponder 5454, posição normal. Eu não recebo ligações nem do modo Alfa nem do modo Charlie. Acionado. Controle igual ao 975, escuta 4, Togo. Togo no 765, sendo identificação, autorizado de chegada CARI, desse foro nível 050. CARI para 050, agora 3196, bom dia, autorizado táxi via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia 01, 3196. Voa no 765, prossiga. Sim, Matheus, após zona, pode voar na proa do Terra V para o Cristina 2 para inversar o GPS. Aguarde o final do procedimento, R9 para a pista 28, voa no 765. Ah, sim, Matheus, 765. Reduzir para 250 nós. 250 nós reduzindo, agora 7 metros. Já recebo passando 2.500 pés em subida. Tá prontinho, confere. Número 44, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, mantenha a velocidade até posição em pitch. Pioneiro 44. Pioneiro 44 está sempre descendo para 2 mil, mantendo a velocidade. Afirmo, vai ser o número 1 na aproximação. Togo para Curitiba, foi apresentada uma DLA após 14 horas. Aguarde um minuto e vou entrar em contato com o centro para ver se permanece a autorização, ok? Alfa Victor Juliet, pronto. Victor Juliet, livre decolagem, pista no 7, vento 230 graus com 11 nós. Alternado do Lima Fox Tango. Gente, o Lima Fox Tango autorizado a iniciar o táxi, reporte na APAPA para o cruzamento da 1735. Romeu Lima Fox Tango, autorizado o cruzamento da 1735 após Quebec. Mike Lima, reporte para ingresso no pátio principal. Controle 195, Alfa Victor Juliette. 1935, Alfa Victor Juliette. Corredor Axé, Uno Mil Pés, reporte através do farol da barra. Corredor Axé, Uno Mil Pés, reporte na farol da barra, Alfa Victor Juliette. Controle igual a 765. 765, reduza para 210 nós, desfora nível 040. Reduzindo 210, 040, informa que está mantendo a proa 040, que vai manter essa proa por 5 minutos para evitar a formação. Gente, livre desvios, gol no 765. Então pode deixar comigo aqui. Obrigado, 765. Taxi Sui Golf, quando lá a torre 118, 6 dúzia, bom voo. confirmando para Lima Fox Tango que permanece a autorização, que é 380. Prato. Bom dia, voo no 260, com informação Tango, autorização 410, Recife. Verde 4, voo no 260. Aguardando. Voo no 765. É necessário a gente ir até a posição Cari, ou pode daqui um pouquinho tomar a proa do Serra Vitor 362? É necessário até Cari, após o servidor 363. O senhor é o número 2 na aproximação. Ok, tá sim. Cari e depois 363. Obrigado. Vamos no 763. Subida Arum, transição Melim. Frequência do controle 119.35. Transponder 5475. A pista decola, mantém a proa 3000, curva à direita, Aron, transição Merlin. 119.35, controle, transponder 4, correção 5475, 1260. 1260, correto, portão 05, reposte pronto para o push e acionamento. Chama ali. Lima Fox Tango ainda na escuta do sol? Após a decolagem estará restrita a manter proa até 3 mil pés e após curva à esquerda, subida gole, ok? Modifique sua saída para gole, é Val Gonza, Lima Fox Tango. Gole, é Val, após direto Gonza. Ah, perfeito, gole é Val, após direto Gonza. Receptando o pioneiro 44. Pioneiro 44, tem o campo à vista? Afirmativo. Pioneiro 44, chame Torre Salvador, 198 decimal 6 dúzia. 18 6 dúzia, o pioneiro 44 grava. Direta para o Alfa Vitor Juliette. Aguarde, ainda mantém o litoral. Olá, Salvador, é o pioneiro 44, está na final do procedimento VRDM, abaixado e travado. Pioneiro 544, tráfego já avistado, informo que a pista 28 está operando com os últimos 90 metros fechados devido a obras, atente a homens e máquinas dentro da área restrita. Confirmando, já se encontra baixado, travado, visual cabeceira? Afirmativo. 6544, corrigindo o pioneiro 44, livre pouso, pista 28, vento 200 graus com 0,7 nós. Com livre pouso, pioneiro 44. Passando a posição Cari, seguindo Serra Vitor 363, gol no 765. Afirma, está autorizado, final do RNAV, pista 28, gol no 765. 65, obrigado. Salvador, boa tarde, para Barra Melo Lima, Foxtão, um bom. Espera na 28, pronto. Romeu Lima Foxtrot Tango, mantenha Taxi Golf. Temos agora um tráfego para aproximação. Ciente, visual com o mesmo. Reduzindo, bola 7, né? Controle, Bravo Bravo, Sinal Cláudio, prossiga. Para o regresso a Salvador. Ciente, reporte ingressando no corredor Interlagos, ajuste 1015. Bem, querendo ajuste, reporta para Interlagos, para ver. Alfa Vitor Juliette está autorizado a prosseguir em rota. Autorizado a prosseguir em rota, Alfa Vitor Juliette. Controle, o Alfa Vitor Juliette está autorizado a subida também? Mantém ainda no meu pé até passar aí o através do Bonfim. O nome do peso está através do Bonfim, Alfa Vitor Juliette. Sou Serra Vista 363, prosseguindo Serra Vista 364, avistando, no 7 metros. 765, chame Torre Salvador em 1-8, decima 1-6-12. 18, meio, obrigado. Salvador, gol no 765, final do CP, da 28, na sua escuta, visual, avistado, bem checado. Gol no 765, na aproximação, agora na pista livre, o ajuste no 0 no 5. Na sua escuta, gol no 765. ZM544, seu solo foi ao Zuno 1, livre à direita para o pátio militar, ao estacionar a frequência livre. Livre à direita, ponte frequência livre, o planeta 44 grato. Gol no 765, seu solo foi aos... Corrigindo. Gol no 765, livre pouso, pista 28, informando os últimos 90 metros fechados. Tráfego avistado, vento 190 graus com 08 nós. Baixada travada? Baixada travada, livre pouso, pista 28. Gol no 765, obrigado. Sente, reporte nivelado, nível 045, com o estimado de pouso. Alfa Vitor Juliette. 1544, Zulu, Alfa Vitor Juliette. Sem a gente copiar. Controle, Bravo X-Fox. Alugão 260, gate 5, pushback, acionamento. Quem é até ingresso no Interlagos? Autorizado, Bravo C Foxtrot. E quem é autorizado, Bravo? 765, seu solo foi 1-4, livre esquerda, chama o solo 121-9, antes da alfa. Chama 219 antes da alfa, agora 765. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, Gol no 765. 60, só para informação, vai ter a aeronave da companhia que vai ingressar via Juliette para o portão 04, que realiza o push padrão, aguardando para iniciar o táxi. Juliette, push padrão, sem aeronave vai ingressar na Juliette. 1, 2, 60. Foxtrot Tango, livre decolagem em pista 28, informa os últimos 90 metros fechados devido a obras. O ajuste 1-0-5, vento 2-1-0 graus com 0,7 nós. Iniciando 2-2, Lima Fox Tango ciente, 90 metros para o final, na perante Tango. Controle, o abordista Juliette solicita manter um no... 1810 para manter as condições visuais, é possível? Afirmo, tenho sim condições visuais, reporte quando tiver condições de subir para o 045. Manterá condições visuais e informará para atingir o 045, a pupita Juliette. Lima Foxtrot Tango, decola de Salvador 17, controle 119.35. 119.35, Tango. Firmando 5-3 a bordo? 5-3, afirmo. No 260, autorizado táxi à direita via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, táxi Sui Golf, quando lá torre 118.62, bom voo. Juliette Alfa, bom, ponto de espera, pista 282, 118.62. 260, obrigado, boa tarde. Tango. Papa Romeu Lima Fox Tango, contato radar, vigilância, super nível 380, saída Gole, transição Gonzo.